Son Lucas. Sempre quando você precisar de um ombro amigo pra chorar, é só chamar pelo meu nome. Se você quiser desabafar, eu já lhe dei meu celular. É só chamar pelo meu nome. Liga aí, vai. Ligue sempre que você quiser. Você já foi minha mulher, mas não deixou de ser querida. Ligue pra falar do meu amor, da alegria e da dor, pra me contar da sua vida. Sempre quando você precisar de um ombro amigo pra chorar, é só chamar pelo meu nome. Se você quiser desabafar, eu já lhe dei meu celular. É só chamar pelo meu nome. Ligue sempre que você quiser. Você já foi minha mulher, mas não deixou de ser querida. Ligue pra falar do meu amor, da alegria e da dor, pra me contar da sua vida. Ligue sempre que você quiser. Você já foi minha mulher, mas não deixou de ser querida. E vai! Ligue pra falar do meu amor, da alegria e da dor, pra me contar da sua vida. Que dia comigo vai, meu filho, é cheiro. É cheiro de menino, menino. E o menino tá acordado ainda, eu vi, né? Só olhando as meninas, né? Segura, meu filho. E a maçã já fez.